A roça, a roça, a roça. A roça, a roça, a roça, a roça. A roça. Bom demais, obrigado, meus amores. Obrigado a vocês, viu? Rapaz, ó. Quer arrochar também? Quer arrochar também? Eita, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem arrochar com a gente. Arroche, arroche. Hoje, vamos lá. Hoje o palco é de vocês. O palco é de vocês. Vai. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha. Ontem saí pela noite buscar as emoções. Solta a batida, vai. E uma dança muito gostosa me chamou a atenção. A noite é uma criança e começa bem cedinho. No ritmo gostoso, os corpos coladinhos. São dois pra lá, dois pra cá. Pra timidez é só tomar um copo de cerveja. E todos que estão sentados na mesa começam a levantar. Quem não tem parceiro também dança sozinho. Mas o gostoso é dançar agarradinho. Quero ouvir todo mundo arrochando gostoso. Vamos embora assim, vamos embora assim. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha. Portal do Arrocha. Sempre te amo. Coisa linda, coisa maravilhosa. A galera ainda sabe arrochar, ué. A galera se animou agora, viu?